Você se divertia enquanto eu amarcava o posto do fel. Da dor, da raiva, passei dificuldade até umas horas. E você, cadê? Sumiu, foi pro outro rolê. De segunda a segunda, diversão de montão. E o Dexter, mano, tá na prisão. Amigo, né? Sei, tô ligado. Falar é fácil, já diz o ditado. Você nem ao menos ligou pra minha esposa pra saber se eu tava bem ou se tava pra morrer. Agora vem dizer de mim, que torce por mim, que ora por mim. É o fim, aqui ninguém é bobo, doidão. Não precisa se preocupar, tô legal, tô firmão. Bem ou mal, coisa e tal, sobrevivi como um fênix, eu renasci. Eu sou guerreiro de fé, por Deus abençoado. Lutei bravamente, irmãos, fui coroado. Bem-aventurado aquele que crê na força divina, o seu poder. A fé na vitória tem que ser inabalável. E a fé dos pretos aqui é incontestável. Então, quantas vezes em meses chorei, lágrimas de solidão derramei. Pensei em desistir, não prossegui, parar, mas não. Deus me deu forças pra continuar. O sofrimento também é uma escola. Glória ao Pai pela vitória, Tim. A fúria negra ressuscita outra vez. Então, diz aê. A fúria negra ressuscita outra vez. Então, a fúria negra ressuscita outra vez, então Dexter, oi Dexter. Só porque a fúria negra ressuscita outra vez, então Dexter, a fúria chegando pro arrebento. 6 meses em Bernardes me fez entender o pior. Cego é o que não quer ver. Mas eu vi e percebi e descobri quem é quem. Hoje eu sei quem chegou quando eu precisei. Tive que assassinar um leão por dia. Tive que sorrir sem sentir alegria. Pra esconder minha tristeza, parceiro, nem todo preso é um confidente verdadeiro. Ninguém carrega emblema dizendo que é esquema, não. Nessas horas cada um com seus problemas. Durante um certo tempo eu me tornei um cara amargo, né? Decepção ao extremo faz estrago. Mas o tempo passa e ele é professor. Te ensina a ignorar o rancor. Demorou, já era, eu tô na correria. Deus que me guia com o dia a dia, com sabedoria. Quem diria, o anjo renasceu. Ele pagou pra ver, apostou. Se fudeu. Minha estrela, só Deus tem o poder de apagar. E mais, meu brilho é natural e eficaz. Te faz amaldiçoar e praguejar. Pois é no meu lugar que ele queria estar. Sem chance, revanche é fora de cogitação. Ele falhou, meus irmãos, promessas em vão. E eu na condição desfavorável sofri. Mas valeu, me fortaleceu, renasci. Aí o sofrimento também é uma escola. Glória ao Pai pela vitória.